sol brilha mais uma vez sobre a cidade de Poldquest, enaltecendo todas as cores das tendas da praça do mercado. Os comerciantes seguiam normalmente com seu trabalho, ainda repondo a mercadoria que conseguiram salvar do último ataque de orcs. Próximo à feira, uma pequena multidão é atraída pela performance de um desconhecido bardo que, com sua viola, iniciava sua canção. Dragão careca, você vai conhecer e entender as aventuras sem sentido. Seu poder não é nada, ele é um ninguém protegido. Protegendo tesouro nenhum. Dragão careca. Poucas palmas e nenhuma retribuição. Mas mesmo tendo lucrado exatamente 0 moedas com sua cantoria, o bardo seguiu de peito inflado, exultante e satisfeito até encontrar o seu grupo de aventureiros. Estavam próximos a um mural de avisos onde se podia ler um peculiar desafio que prometia uma boa quantidade de ouro. Olá, aqui é o Tiamat e 5 cabeças pensam melhor do que 1. Isso foi o melhor que eu consegui. Tá ótimo. O cara ensaiou 5 dias pra... Ficou falando isso toda hora de frase, que eu vou dizer. O cara faz isso. Puta merda. Aqui é Troá, o bardo, e nobody got time for this. Aqui é o Baldur e eu não gosto de série de herói. Meu Deus! Começamos bem! Tá bom, cara, tá ótimo. A minha confissão a fazer é que eu assisti The Boys só pra esfregar na cara do Tiamat que era uma série ruim, cara. Mas e eu você não errou! Não vou conseguir, cara. Então tá, o que, que a gente vai falar a respeito dessa série, tá? Essa daqui é uma série que ela é baseada numa história em quadrinhos. Vocês reconheceram o personagem, sem ser o personagem principal, o Jack? Jack? Não é o Jack? Não é Jack. Eu fiquei pensando, quem é Jack, tá ligado? Não. Vocês reconheceram o ator que faz o Billy Butcher? Sim, claro. Carl Urban. Carl Urban. Como é que é que pronuncia? A pronúncia tá Urban. Urban. Ele fez recentemente Ragnarok, já fez Star Trek, Os Anéis. É, ele era o Elmer do Senhor dos Anéis, cara. Uhum. E tu pode ver que ele é tão bom Urban quanto na floresta também. Olha o que piada da merda, cara. É que não é Urban, é Urban, não seria Urban? Melhorou a pronúncia praticamente agora. Obrigado pelo esclarecimento. É, ele é um dos poucos ali que realmente talvez seja mais conhecido, que fez filmes assim. Ó. Tem uma galerinha ali que é mais de filmes bem B, assim, digo. Tem poucas. Eu sei que a Kimiko, a japonesinha aquela, a que fez a katana lá do Suicide Squad também. Ah, ela é da mesma. Nossa, uhum. Cara, eu sabia que eu lembrava dela de algum lugar, mas é. Não sabia de onde. Ah, faz todo sentido. Coitado. Coitado. Esquadrão com a bosta. Tá, mas então... essa é uma série baseada numa história em quadrinho, que tem o mesmo nome. E eu tava fazendo uma pesquisa aqui. Vocês sabiam que o The Boys, em português, ficaria Os Meninos? Pois é, em Portugal... Mas não é a tradução oficial, né? Em Portugal seria Os Gajos. Os Gajos, que só piora, né? Mas eu acho que o nome da série em português é Os Caras. Tá, mas só um pouquinho, né? Porque a gente é do sul, então a gente fala os piá. Os guri. Os guri. Ia ser muito bom. Os guri. Nossa, os guri é o nome de banda até, gaúcha, né? Tu dá até uma banda bagualada, mano. Sério. Tu vê que o negócio é ação, é. Automaticamente todos os personagens estão de bombacha, de lenço no pescoço. O Matério aqui embaixo do braço. O A-Train, ele é um personagem normal, só que ele tem um cavalo muito rápido, tá ligado? Aí o nome do grupo ia ser O 7 de Setembro. Errou! Bem bolado, bem bolado. Muito bom. Meu Deus, cara. Tá, mas então ela é baseada numa série de super-herói de quadrinhos, né? De heróis, que não é bem de heróis, porque a temática dela é bem diferente. Eu acho que é o traz o diferencial dessa série perto do monte de série saturado de heróis que Sim. a gente tem hoje. Já avisando, então, esse episódio vai ter spoiler. Então, quem não gostar de spoiler, recomendo não estudar, porque não é uma boa ideia fazer um episódio com spoiler no nosso. Nosso primeiro episódio ser com spoiler e já cortar metade das três pessoas que ouvi ele. Se você não curte spoiler, fique assim pra dar uma força. Fica... É isso, né? Se você não gosta de spoiler, continua aí, continua. Não vai ser tão ruim. A gente pede desculpa, né, mano? Mas fica aí. Dá um subscribe, um like de qualquer jeito e azar. Ô, Tiamat. Oi. Se tu me permitir, eu fiz uma pesquisinha assim, os quadrinhos Nossa, também. Nossa, mano, por isso que eu gosto de chamar gente profissional. Eu tava lendo agora na Wikipédia, tá ligado? Não, vai lá. Puxei um note aqui, já tinha selecionado umas coisas. Esse Chris, que é o Garth Hernes, ele já tinha feito uns quadrinhos também do Punisher, trabalhava com alguns quadrinhos meio assim de anti-heróis também e tal. Ele tinha uma pegada mais dark, assim, pra quadrinhos, mais ou menos sentido, né? E aí só pra colocar pra TV, eles tiveram grande dificuldade de tá trazendo pessoas que quisessem, né, transportar isso e tal. Eu sei que os desenvolvedores ali, os que vão ser, não tem um diretor específico, né, são desenvolvedores da série, né. São três que basicamente se entra ali no Seth Rogen. Não sei se você sabe quem é o Seth Rogen, que ele é um ator, na verdade. Aquele ator que fez os Vizinhos, This is the End, sabe? Atua sempre com o James Franco. Não faço ideia, mas continue, prossiga. É bem conhecido, bota Seth Rogen no Google e tu vai saber quem é esse cara. Não, eu nem sei como se escreve, né. Seth, com S-E-T-H, Rogen. Ah, tá. Ele é tipo um deus egípcio. Exatamente. Ah, tá. É, saiu a foto do deus egípcio. Como assim? Seth Rogen. Eu esqueci o sobrenome. R-O-G-N. Ah, bacana. Ah, sim. Eu já ele, visto. Junto com o cara que criou o Supernatural. Ah, massa. Bacana. É o Eric Kripke. É ele, e aí tem um outro roteirista também, que fez um outro filme lá. É um trio aí que resolveu fazer. O pessoal tava falando que é realmente um pessoal meio, tipo, contra a cultura, antipolítica, assim, e tal. Bacana. É, eu achei o que mais me atraiu, assim, na questão dela não ser super-heróis. Sobre super-heróis, no caso, né? Porque ela traz os super-heróis, mas ela traz um ponto de vista que ainda não foi explorado pela esse monte de série saturada que a gente tem. Eu acho que é isso que fez ela explodir na Amazon. Exato. E tal. É, eu acho que como série ela funciona bem, eu acho que ela acaba sendo mais redondinha, não tem aquelas... Eu falo aquelas barrigas, né, e tal. Mas, claro, a gente já tem no cinema, digamos assim, o Watchmen que traz, eu acho, uma forma brilhante essa coisa de anti-herói e tal, né, de certo modo, eu acho que traz um pouco mais madura. Essa série, ela não é, digamos assim, tem esse peso, assim, mas eu acho que esteticamente ela é bem mais tranquila, assim, né, das outras e tal. Mas eu acho que ela é impecável, assim, nesse sentido. Realmente trazer um pessoal pra essa cultura, assim, um pessoal que só conhece Marvel, só conhece DC do cinema, né. O que mais me encanta na série, com toda certeza, é, tipo, uma espécie de humanização que eles fazem, assim, colocar o fator de que o ser humano, ele apodrece tudo que toca, sabe? É isso aí, cara. O ser humano tem que acabar. O ser humano é o mal do mundo, cara. E eles colocam isso de uma maneira fantástica. Tu dá superpoder pras pessoas e tu consegue ver todo mundo tentando explorar isso ao máximo. E todo mundo só se importa com a imagem que as pessoas estão passando. A imagem dos super-heróis é mais importante do que os atos deles em si. E o público apoia isso. O público cria a possibilidade de ter uma corporação que tá lucrando bilhões com super-heróis, com uma indústria de super-heróis, só porque tudo se encaixa perfeitamente nas pessoas gostarem de ser iludidas e nos próprios heróis aceitarem trabalhar basicamente num serviço mentiroso, assim, fazendo não o que eles deviam fazer, mas vendendo uma imagem acima do que eles são, sabe? Isso pra mim é a parte que faz não ser uma série de herói e só ter heróis na série, mas não é uma série de herói. E com certeza é fantástico. Os heróis, eles servem como mecanismo que move a série, né? É o plot desenvolvido em cima do fato desses heróis, mas não são os poderes deles que fazem o plot da série, mas sim o fato deles terem poderes cria esse plot. Pelo menos do meu ponto de vista. Concordo bastante com isso. Sim. Então vamos discutir então um pouquinho sobre cada um dos episódios. E o primeiro vai ser o primeiro, né? Olha que surpresa. É o que vem antes do segundo, né? Cara, o primeiro episódio, velho, quando começou o primeiro episódio, que começou aquela história ali, o personagem vendendo eletrodoméstico ali, cara, sério, me lembrou muito uma série bem antiga que eu assisti, que é o mesmo ator que fez agora o Shazam. Eu me esqueci o nome da série, eu acho que é só o nome dele, mas eu não lembro o nome da série. Daí eu... Me trouxe aquele sentimento, puta, cara, vai ser um negócio engraçadinho que vai decaindo, sabe? Vai ser... Ele me trouxe um sentimento que outra série me causou e eu fiquei bem apreensivo, assim. Mas aí, cara, do nada mesmo... Do nada é uma espinha boa no ar. Do nada a série é atropelada, literalmente. Eu fiquei chocado, cara, com a cena, meu. Muito chocado. Sério, velho? É bem construída, né? Cara, bem bacana, o Tarantino isso. Bateria uma palma e meia pra esse momento, velho. Uhum, porque foi muito bem feito, cara. Com toda certeza. O cara fica atônito. Eu só achei meio bosta ele dar um berro no final. E, tipo, eu acho que ele ficaria totalmente sem reação, como se ele tivesse descolado da realidade, assim, naquele momento. Eu acho que a reação dele seria, tipo, isso, sabe? Ele olha pra mão dele e ele enxerga os braços da namorada dele, e somente os braços da namorada dele. Então, sim, tipo, o grito eu achei meio clichêzão, assim, sabe? Tipo, não! Dá um grito, assim, porque não faz sentido junto com a história, assim. Mas, cara, foi não foi um plot twist. Eu não sei se dá pra gente classificar como plot twist. Não tinha um plot. Existia um plot. É, porque não tinha um plot, né? Teve só o twist ali. Só o twist, exatamente. só o twist carpado ali. Cara, foi... Nossa, é. Cara, e daí o A-Train lá, ele só vira de costa e fala, I'm sorry. O time vai embora, eu não, velho. Posso parar. Tipo, exatamente. I'm sorry, man. I can't stop. E, tipo, a prioridade se torna encobrir o caso, né? Tipo, que absurdo. Sim. Eu comprei aquele sentimento de indignação do personagem, do Hug. Eu tava, meu Deus, olha o que aconteceu e ninguém vai fazer nada. Tipo, é uma completa impotência. Um monte de super-heróis e eles estão fazendo coisas erradas e tu não tem o que fazer contra isso, porque eles têm poderes. E todo mundo apoia eles. A própria polícia evita de investigar os caras ou de mover uma ação contra eles. E tem muito dinheiro, eles podem até investigar, mas sem coberto, né, cara? Porque, tipo, a diretora da empresa ali, cara, ela meio que já tem todo mundo na mão, sabe? E o que ela não tem na mão, o próprio Homelander põe na mão dela, tá ligado? Porque eu não quero chegar ainda no Homelander, eu achei, assim, bem tensa, bem feito, ele é um excelente ator, eu não conheci esse cara, mas ele é muito bom. Dele, de certo modo, é muito bom. É, mas assim, aquela dependência que... meio sexual, meio... maternal que ele tem. É, exatamente. É uma mistura ali de maternal e tipo, é uma coisa meio tipo filho de Édipo, uma coisa nesse sentido. Tem um fato assim que não é muito bem explicado durante a série, que é tipo, quando que ele saiu do laboratório e se tornou um super-herói, o que que ele fez nesse meio caminho, quem foi as primeiras pessoas que ele começou a ter contato físico, porque ele foi criado. Isso é flashback de segunda temporada, com certeza. Provavelmente, mas eu acho que provavelmente isso que vai explicar a relação dele com ela, porque ele não teve todo o processo de, sabe, brincar com crianças, ou ter os pais dele, ele não teve nada disso. Sim. Então, tipo, tudo provavelmente deve ter se desenvolvido ao mesmo tempo. Ele começar a ter atração sexual, uma pessoa que começa a ter um efeito materno pra ele. É. Psicologicamente, ele não bate bem, assim. E ele é bem caricato. E o Matara, por seio, né, de certo modo, ele tinha aquela coisa da mãe. Exato. Eu acho que é tudo uma questão de como ele foi criado, assim, é. Não, e tem um momento mais pra frente da série que explica que ele foi criado totalmente sem afeto e o cientista fala que esse foi o erro dele, assim, de criar ele sem afeto, porque a partir do momento que ele não desenvolveu empatia, isso limitou ele numa uma série de outros aspectos que seriam interessantes nele como experimento, né? Então, mais pra frente ele explica, assim, meio por cima, não aparece realmente o que aconteceu com o Homelander, mas dá pra se entender de onde é que veio aquele comportamento, tá? Mais retorcido e estranho que seja. Mais algum comentário que vocês tenham sobre o primeiro episódio? Eu acho que pra mim o que a capa do primeiro episódio é uma espinha, tá ligado? Eu acho que, assim, ó, poucas séries vendem no primeiro episódio, sabe? A maioria das séries, as pessoas vão olhar e dizer, ah, Tante, tu vai gostar, sabe? Mas tu olha, 1, 2, 3, 4... Eu acho que essa série, ela consegue vender, assim como algumas outras, mas enfim, ela consegue vender no primeiro episódio já o que tu vai ver mesmo. O que que é, entendeu? Se tu gostou dali, ok, tu vai gostar da série, sabe? E eu acho que ela apresenta já toda a estética gore que ela vai ter, toda a relação dos heróis, esse background ali que vai ter... Background não, essa coisa de bastidor, né? Que vai ter, e eu acho que ela já vende muito bem isso, sabe? E eu senti, quando eu olhei esse primeiro episódio ali, a empatia que eu tive com o protagonista foi a mesma empatia que eu tive com o Fight Club. Eu senti, assim, uma coisa muito parecida, sabe? Até com uns pontos em comum, assim, ao longo da série, mas eu senti que tinha uma relação. Sim, cara. Aí agora eu tava pensando que não, realmente tem um outro ponto que é muito, muito importante, que é trazido nesse primeiro episódio, que é a Starlight chegando no poder do Seth lá, né, meu? Pá, que é uma outra coisa revoltante, cara. É, ela viveu pra ela isso. Eu não sei o que é mais revoltante, se é o Aquaman from Paraguai lá, ou se a ação dele, né? Esqueci o nome do cara. É bem, o grupo mesmo é uma sátira, assim, com Liga da Justiça, né? Tipo, o Homelander é o Super-Homem. Aí tem a outra rainha, que é a Mulher Maravilha, com toda certeza, o Aquaman. E o Black Noir é quem? Black Noir, isso é uma boa pergunta, eu não sei quem ele é. Eu gostei muito do personagem dele. Eu acho que ele vai ser explicado na segunda temporada. Ele é bem pouco explorado, né? Ele é um personagem que não tem nenhum episódio que sequer fale um pouquinho do que ele tava fazendo, onde ele tava. Eu acho que a coisa mais pessoal do Black Noir que apareceu foi ele tocando piano, assim. E ele nem falou nada naquela cena, ele só ficou olhando pro pianista até o cara sair e deixar ele ali. Então, tipo, eu não sei quem ele seria, mas é um personagem que parece que tem futuro pra segunda temporada. É, aqueles personagens que do nada viram extremamente importantes. Eu achei muito importante. Eu acho que a segunda temporada vai abordar muito ele, vai abordar também aquele herói que saiu pra Starlight entrar, que é o cara que tem o cetro. Não sei se vocês lembram, ele bem lembro. No comecinho aparece alguns posters dele. Sim. Ele tem, eu acho que ele deve ter algum controle sobre o fogo, alguma coisa assim. Mas, cara, é muito revoltante. Tipo, eu não sei o que é mais revoltante na cena, velho. Se é o Deep falando aquela merda inacreditável. E, tipo, o que é mais revoltante é que, tipo, a série é uma obra de arte. Ela é uma arte imitando a realidade. Então aquilo lá realmente acontece, entendeu? E, tipo, nós somos homens. Pra mim fica difícil. E eu reconheço que fica difícil pra mim conseguir interpretar que aquilo possa realmente acontecer na vida real devido ao absurdo da situação, tá ligado? E, cara, eu fiquei muito revoltado com o que ele falou, mas eu fiquei quase igualmente revoltado com ela ter aceitado isso, velho. Tipo, e ela aceitou só pra satisfazer a realização da mãe dela, tá ligado? Porque quando ela meteu o pé ali dentro, ela já viu que ela meteu o pé num balde de merda, tá ligado? Não demorou muito. Sim. Demorou só ela dizer que era fã do Deep, né? Mas só que demorou virar de costas e se virar de novo. Que é muito ridículo, tá ligado? O que ele faz ali. Mas eu acho que esses dois pontos são muito. E esses dois pontos são o pavio de ignição da série inteira, né? Porque. É, cara, o primeiro episódio ele realmente é muito bem explorado, sabe? Ele consegue, assim, abrir muito bem a série em vários aspectos, sabe? Tanto essa entrada do personagem ali, que de certo vai ser o contato primeiro com o público, né? Que é um cara que não tá entendendo o que aconteceu e gira em torno, né, de uma questão de vingança dele, mas ao mesmo tempo a vingança dele é completamente acobertada pela vingança do Butcher, né? Que é o Butcher que vai mandar, na verdade, toda a situação, né? A vingança, na verdade, no fundo é dele. Sim, o Butcher tá usando ele, né? Exatamente. É. É meio que fica claro isso também no primeiro episódio, já que o Butcher tá meio... Ele tem interesses pessoais fortes, a gente ainda não sabe exatamente quais são no primeiro episódio. É. Mas fica muito claro de que ele tá fazendo isso por ele e que ele é a pessoa que vai até onde precisar ir pra satisfazer. Cara, sabe o que eu cogitei quando eu vi ele? Eu cogitei que ia se criar uma sátira de vilões pra fazer a contracena com os heróis, tá ligado? Não deixa de ser, não deixa de ser. Não é exatamente da maneira que eu pensei, porque ninguém tem poder, os caras estão sempre na merda, estão sempre fugindo de um canto e indo pra outro, tá ligado? Então... É, mas eles, mesmo assim, eles não seriam vilões, né? Mesmo no aspecto em que tu considera que os heróis são aqueles personagens lá que todo mundo chama de heróis, eles ainda seriam anti-heróis, né? Eles não estão em prol de nenhum tipo de maldade ou alguma coisa, eles estão em busca da justiça pessoal deles, independente disso tá certo. É, e é toda questão de imagem, né? Uma questão de mercado, digamos assim, né? Também, que fica implícito, né? Outra coisa que eu acho importante também, eu não consigo separar por capítulos, assim, eu tenho uma série bem inteira, assim, quase com a sensação de que ela é um filme, sabe, mesmo. É, eu pensei a gente separar em alguns episódios pra tentar trazer alguns aspectos de cada capítulo e debater em cima daquilo, sabe? É, porque, assim, uma coisa que eu acho interessante também é o que ele conseguiu fazer com que cada personagem do set tivesse uma relação importante em toda a história, sabe? Sim. Individualmente, sabe? Por exemplo, a Queen Maeve, né? Primeiro, tem aquela cena fantástica do primeiro capítulo já, que eu acho que é o fecha ali, né? Tu já vê tipo, esse potencial desse outro lado, né? Obscuro do Homelander, que ele destrói um avião no meio com um raio laser lá do olho e tal, e fica aquela imagem pra uma criança. Assim, isso aí, essa cena aí. Não, cara, e o pior, velho, a cena série, eu quero pra criança. Mesmo, sabe? Que filha tipo... de uma puta, velho. Que tipo, cara, que cuzão. Porque tipo, ele é o único que o Butcher, quando ele tá vendo os vídeos lá daquele bar de heróis lá, ele fala, não, o Homelander é um santo, porque ele não fuma, ele não bebe, ele não faz nada de errado que a gente possa ter identificado. E daí a cena seguinte é o cara derrubando acenando uma criança e matando ela, tá ligado? Tipo, ele não é um santo, ele é simplesmente o pior de todos os heróis. Ali. Não, eu queria dizer, a relação com o avião também, que tipo, tem uma outra, né, uma outra relação com o avião também, que com o acidente, junto com a Queen Maeve, ali tem um ponto de contato bem interessante que ela começa a demonstrar essa aproximação com o lado humano, sabe? Realmente tentando perceber que não funciona, que há uma hipocrisia, que ela não aguenta mais isso. Tanto é que ela tem essa aproximação com a ex-namorada. Sim, então ela, sim. Como se ela tentasse desistir da vida de herói, sabe? Tem essa é muito importante essa leitura na história, assim, também, pra ter uma aproximação com um herói que desiste e tal. Ao mesmo tempo, um outro herói lá, completamente iludido, que era a Starlight, né? Que tava querendo entrar, né? Mas que depois também é desiludida. Né? Não, e esse episódio do avião foi muito importante pra humanizar a Queen, né? Porque até então ela não tinha sido muito bem apresentada. Porque, tipo, tu já fica com o pé atrás, tu já sabe que todo mundo vai ser meio filho da... Capivara! Assim, sabe? Só que ela, tu ainda não viu ela fazer nada de errado que provasse que ela é tão filha da puta quanto os outros, sabe? E ali tu vê... Mas tu meio que vê e entende que ela não teve muito o que fazer. Tipo, ela poderia ter feito, mas sim, a circunstância... Exatamente. É, a circunstância fez com que ela aceitasse a situação, né? É, uma questão de aceitação. Os desfechos dos capítulos são bons nesse sentido, né? Porque aquele desfecho que tá os destroços do avião na praia. E a população toda gritando o nome do Homelander, como se ele fosse um salvador, sabe? Depois de ter feito aquilo e ela saber... Tipo, aquilo ali fica... São sempre alegorias, sabe? Eu acho que é muito bem construído isso, muito bacana também. Não, com certeza, cara, é muito bacana, porque ela tá chorando e ele tá dando um puta discurso, se eu não me engano ele chora, ele também, chora, né? Ele alguma... chora. Sim, também, ele chora e ele faz um puta discurso defendendo o objetivo da empresa dele, tá ligado? Que é entrar no exército. E o Translucid morrer no segundo capítulo, sem do herói invisível, que todo mundo acha que é um poder inútil. Não, e engraçado que de todos os filhos da puta, ele é o que a mãe se aposentou cedo, tá ligado? A única coisa boa de ser invisível é ficar andando pelado dentro do banheiro, é só isso. Mas, né? Mas é que, tipo, a pele dele era pra ser impenetrável, né? Ele tinha... Mais de um poder, a não ser invisibilidade. Ah, cara, mas o cu é sempre uma fraqueza, velho. É isso que a gente aprendeu no episódio. Moral da história, o cu é sempre uma fraqueza. Eu tornaria essa frase um pouco mais poética, dizendo: quem tem cu, tem medo. Bem bolado, bem bolado. Cara, um outro ponto muito interessante ali daí do segundo episódio é a apresentação do French, né? Eu não sei qual é a percepção que vocês tiveram desse personagem. Uhum. Ele é basicamente um serial killer com direcionamento. É tipo o Dexter dos heróis. Ele, tipo, sim, ele não tem uma motivação que alguém morreu ou alguma coisa assim pra ele querer matar os heróis. Ele só quer matar os heróis porque ele é um caçador que só mata aquele tipo de animal, né? O que dá a impressão, assim, logo, que ele é apresentado... Ele é um fodão, bandido, né? Fodão, mas ele é um bandido, um cara que é pago pra encontrar soluções pra matar heróis. Mas não parece, num primeiro momento, que ele tem algum grande aspecto humano ou que ele se interesse por alguma causa. Parece, tipo, logo na primeira apresentação, na maneira como a cena é construída, na maneira como ele age, na maneira como os diálogos decorrem, me dá a impressão de que ele é só um bandido que talvez nem seja tão importante, assim, pra série. E quando ele acaba entrando, assim, pro grupo e tu começa a ver o desenvolvimento de personagem dele, tu vai conhecendo ele um pouco melhor, tu vê que, na verdade, ele é um personagem muito importante pra série. Eu achei ele bem bacana, assim, gostei bastante do jeito como ele foi apresentado devagar. Todos os personagens tiveram uma apresentação muito bacana, na minha opinião, durante os episódios. Mas ele, com certeza, também, eu achei bem legal, assim, tipo, como que era a ideia dele de matar os heróis. E daí chega um ponto em quando eles estão tentando matar o Translúcido ali, já, ainda no segundo episódio, e eu já tinha esquecido que o cara era um bandido e que já tava vendo, pô, como que eles vão fazer isso, sabe? Já tava pensando que eles iam fazer e eu tinha esquecido que, de toda aquela cena que parecia que ele era antipático ou alguma coisa do gênero. É, o que eu senti bastante no French, em francês, é que ele tem essa coisa, né, de ter, né, lutado contra heróis sempre, tem essa coisa de anti-herói, mas tem essa quebra, que tem um momento, lá pelas tantas, que ele se apaixona, se encanta por uma pessoa que, é um certo modo, tem superpoderes, entendeu? Então ali ele se coloca em xeque, poxa, agora eu tô gostando de uma pessoa, né, e ele não consegue deixar de ficar perto e de querer ter essa relação com ela. Mas tu acha que é uma paixão ali bíblica? É homem e mulher? Ou tu acha que... Mas ele não sabia. Ele não sabia até então. Ele foi saber só depois. Eu acho que ele tem um encantamento. Não, mas é que quando ele se viu, quando ele viu ela pela primeira vez, tava ali, isso trouxe algumas memórias da infância dele, né? Pelo menos ele meio que discute isso, que ele também passava por maus tratos quando era uma criança e tal, e daí ele viu ele nela, né? Ele como criança nela, e por isso ele ajudou ela. Mas aí vocês acham que evoluiu depois pra essa paixão? Porque eu não consegui enxergar dessa forma. Até porque fica ambíguo, né? Pode ser tanto uma questão ali dele gostar dela como mulher, mas dele gostar dela pela similaridade. Quase que ele como encontrou irmã, nela, né? Certamente quando ele viu ela presa lá dentro e resolveu soltar ela, não seguindo o plano, que é uma coisa que ele costumava não fazer, mas soltar ela. Whatever. Isso teve uma motivação baseada na infância dele. Tipo, ele se solidarizou com uma pessoa que estava presa e parecia ter sido castigada, não sabia que ela tinha superpoderes ainda. Então acho que a primeira vez que ele abre a cela, assim, até pelo menos nos primeiros momentos dele querer encontrar ela, era uma espécie de empatia da parte dele, porque ele sofreu uma coisa parecida. Mas aí, se isso evoluiu ou não depois, é uma coisa que eu não sei dizer. Mas certamente ele se importa muito. É muito curto pra dizer isso. Não, com certeza. O French deveria ter uma plaquinha no escritório dele, né? Estamos a 0 dias seguindo o plano. Nosso recorde é 0 dias. Mas tinha uma coisa também com a coisa do clipe lá japonês, do K-pop lá, não sei o que era aquilo. Porque ele ficou depois meio que hipnotizado, mesmo não sabendo que ela tava num determinado lugar lá numa loja, ele ficou olhando o clipe. O que que ele tinha uma relação, que, né? Será que ele ia em eventos de anime? Será que ele fazia cosplay? Cara, e uma coisa muito bacana que eu achei muito legal, que o personagem principal, o pai dele reconhece que ele é um bundão, tá ligado? Cara. O Hank, o pai dele fala pra ele: não, velho, você não vai fazer isso aí. Aí ele, pai, como assim? Pai, não, eu vou fazer o tomar. Não, mas é um bundão. Mas isso desde o pai começo, né? Tipo, ele tava tentando pedir aumento e ele não conseguia. E aí a namorada dele tava justamente discutindo esse tipo de coisa com ele no momento em que ela foi atropelada lá e desintegrou. Então, tipo, tem todo... A série tenta te passar que ele é um personagem inseguro, tem ansiedade, que não consegue tomar as próprias decisões, nem fazer nada com isso. E daí quando ele se depara com aquilo, ele tem um senso de justiça enorme. Tem até uma cena logo no começo que eles que vão propor pra ele dar dinheiro pra ele ficar de bico calado lá. Que ele meio que imagina a cena dele segurando o cara e sacudindo ele e tal. Sim, é uma cena que acontece na mente dele, que é toda aquela tensão que ele tá, mas ele nunca ia fazer uma coisa daquelas, porque ele seria incapaz de fazer aquilo. E aí, tipo, ele vai sendo imposto durante a desafios, assim, coisas que o Butcher força ele a fazer, e ele vai mudando, assim, durante a série. Ele, até as decisões dele, a maneira como ele age, assim, e desafiar a autoridade do Butcher, vai se tornando mais frequente conforme a série passa. Assim, tipo, ele tem essa mudança de personalidade dele durante o acontecimento. É, ele tem umas variantes, né? Até depois que ele vai estar lá, a gente tem essa questão da ficar enxergando a namorada dele, né? O fantasma e tal. Até depois, essa quebra também, que tem um momento que eu acho importante, é que ele tá apaixonado e o Butcher tá lá dizendo, não, você não pode comigo, não sei o que, não sei o que. Ele abandona ela, que é o momento que ela fica realmente de mal com ele, fica contra ele e tal. Mas ali ele ter abandonado ela também é uma outra ruptura dele. Ele tem várias camadas, assim, ele vai se transformando, sabe? De várias formas. Uma curiosidade, a nível de curiosidade, o Hughie, ele não existe de certo modo nos quadrinhos, né? Que na verdade existe o pai dele, né? O Hughie era pra ser o pai dele, né? Que é um homem mais velho. Tanto é que os quadrinhos, se vocês forem ver a imagem do Hughie, né? Ele é exatamente igual ao ator que faz o pai dele na série. Então o pai dele surgiu como um personagem que não existe, que é uma homenagem, na verdade, ao cara do quadrinho, que seria ele mesmo, viu? É uma coisa meio estranha, mas na série fizeram essa adaptação. É, eu confesso que eu não entendi nada. O ator que fez o... O que tu falou, mas eu concordo. Basta ouvir. Me pareceu muito convincente a forma que tu falou a entoação da palavra, então eu vou concordar. É, o Hughie... O Hughie é tipo aquele cara que ele começou ali, daí ele foi dar aquele peito da revolta, né? E quando ele foi ver, ele já tava todo cagado. Porque ele começa a tentar sair do troço, ele vê que já não tem mais como sair. Quanto mais ele tenta sair, mais ele se ferra e queima pelos outros lados. E chega um momento que efeito bola de neve. Eu acho incrível a cena que eles estão lá planejando, né? Como é que eles vão destruir o Translucent. E aí tem a tartaruga que eles examinam e tem toda essa explodir por dentro. E aquele bebezinho com macarrão, sujo de macarrão na parede, sabe? Nossa, que aparece o tempo inteiro. E aí, cara, no final, aquilo tá reforçando. Explode, fica todo sujo e olha pro bebezinho. Fantástico, cara, fantástico. Aquela cena. E é interessante porque, tipo, ele chega em casa, o pai dele chama ele de bundão, o chefe dele tem ele como um bundão, de certa maneira. E daí ele olha e ele vê o bebê, e ele se enxerga no bebê, tipo, eu sou um bundão. E daí quando o Translucent vai sair lá, o Translucent olha pra trás, se não me engano, e ele dá uma risadinha, e daí ele olha assim, caralho, eu sou um bundão mesmo. E daí que ele aperta o botão, tá ligado? Mas foi um evento traumático pra ele, mas que a partir dali começa as mudanças mais severas na personalidade dele, né? A evolução do personagem começa a partir dali. Antes disso, ele é um bundão. Todo mundo achava que ele era, inclusive ele mesmo devia achar que ele era um bundão. Mas realmente a evolução de personagem do Hughie pra mim foi fantástica durante a série. E a cara de assustado dele também é ótimo. Ele faz uma ótima cara de assustado. E ele foi o cara com que fez o Translúcido tomar no cu, literalmente, né? Literalmente, né, cara? Porque a cena é pesada pra caramba. É engraçada, tá ligado? Porque tu sabe o que que levou aquela cena ali. Mas achei meio merda. Achei que eles podiam ter botado alguma referência melhor pra ideia do French de conseguir matar o Translúcido. Eu acho que foi muito... Achou muito sutil? Não, eu acho que foi muito Deus Ex Machina, sabe? Do nada chegou um troço que não tinha nada a ver e trouxe a solução pro cara, entendeu? Talvez se não, tivesse alguma coisa mais a ver com ele. Mas não foi... É, primeiro que não foi do nada. Eles tiveram um processo de tentativa e erro bem longo. Cara, eu tava assistindo Globo Rural ali, mano. É, meu, mas não é do nada, cara. Foi um processo de tentativa em erro longo. E aí ele deixou a mente dele descansar, começou a olhar pra TV, que era um negócio que não tinha muito a ver num primeiro momento. E daí depois ele teve a ideia. E eu tenho as ideias assim, particularmente, quando tô pesquisando alguma coisa. Então acho que pra mim parece bem realista, assim, o jeito. É uma coisa que ele simplesmente teve a ideia. Não acho que tu precise nem relacionar com o que ele tava assistindo, sabe? Mas ele ali tava pensando no fundo naquilo, ele tinha aquela preocupação há bastante tempo. É. Pra mim, ele matou o cara porque assistiu o Globo Rural. Né? É um jeito de simplificar a ideia, mas... Tudo bem. O mérito ainda é dele, cara. Cara, e uma coisa interessante também que eu lembrei agora, que mostra o quão foda-se os heróis estavam pros humanos, que o Huggy, ele foi lá pra... já dentro do plano do Butcher, né, pra tentar entrar no escritório, que foi que atraiu o Translucent e tal, e o Ray Trey simplesmente não lembra do cara, tá ligado? Tipo, ele espedaçou a namorada do cara, pediu desculpa e não lembra quem era o cara, tá ligado? Tipo, o nível de foda-se que os heróis estão pro resto do mundo. É porque o que dá a entender é que não é uma coisa única que aconteceu ali, né? Tipo, acidentes acontecem, pessoas morrem no processo de salvação dos super-heróis. Aceitem isso. Tem até... É, basicamente isso. Tem até aquele encontro das pessoas, que parece tipo um Alcoólicos Anônimos lá. Só que as pessoas vão lá pra falar do que, como os heróis estragaram a vida deles e como eles têm que aceitar a vida do jeito que ela é. E eles conversam, assim. Tipo, é mais ou menos aquela ideia. Os heróis, eles têm um impacto grande, né? Se tu erra um laser, o alvo ali, tu pode matar alguém. Tu pode arrancar um braço da pessoa. E aí, quem é que paga por isso? No princípio, ninguém. Não, e, cara, essa cena me trouxe muito pro Clube da Luta, velho. Eu acho que pelo aspecto de ser a cena... Também o Edward Norton fica lá sendo consolado e chorando. Ali é totalmente a versão contrária, porque o Butcher mandando pro geral se fuder, tá ligado? Ele não tá nem aí. Ele meio que, tipo, fala pra pararem de chorar e fica apontando os defeitos de cada um. É que o Butcher... E tem essas histórias, né, cara? O Butcher, ele tem, tipo, um monte cara de mágoa, cara. Tu lembra da história? Lembro. Nossa, velho, que merda. Quer contar a história aí, ou Baldur? Ou eu conto? Pode contar, cara. Eu acho que eu vou ficar um pouco desconfortável contando ela, eu acho. É a história sobre um cara que entrou numa fria. Basicamente, ele conta que ele saiu com uma... super, que é o termo que eles usam para as pessoas que têm poderes. E durante um orgasmo, ela congelou o pênis dele a ponto dele se quebrar. E daí ele virou um eunuco por causa dessa transa que ele teve. E daí ele tava lá nesse grupo de reabilitação aí pra buscar apoio. Assim, e o Butcher faz umas 5 piadas sobre o eunuco na frente dele, porque é foda-se, né? Sim. Outra coisa também, você tá falando em grupos, me lembrou também que é importante na série esse lado de grupos extremamente cristãos, né? Que tem aquela pegada lá da vertente da... Tem aquele cara que eu me esqueci o nome dele, aquele que era meio homem elástico, que voava. Não voava não, só homem elástico, aquele... eu não lembro desse personagem agora. Mas bacana aquela cena do batismo também, eu achei e tal. O Homelander tá lá e, nossa, eu achei. E a participação bacana, do menino do Sexto Sentido também. Isso, né? Então, tem esse carinha aí, verdade. É o do Sexto Sentido, também, né? Também, eu me lembrei do Joel. Filme... Inteligência artificial também. Ele... Eu achei bacana. E achei que a motivação dele pra ser um traidor depois fez sentido. Porque ele tá... É, tipo, a popularidade, no caso, era uma droga. E ele estava buscando um pouquinho mais daquela droga, né? Ele tava muito tempo em abstinência dela. E daí, primeiro momento que surgiu uma chance, ele, como um viciado, ele queria aquilo de novo. É, então, tinha toda essa questão da droga também. O Homelander cagou pra ele de uma maneira... Qual era mesmo o nome da droga, Azul? É Composto V? Composto V. Então, tem aquela personagem outra também que é importante falar, né? Da namorada meio oculta do E-Train, que é a Pop Claw, né? Exatamente. Bizarra. Pois então, né? Eu fiquei, não sei, que não. Eu parei pra pensar, velho. A maioria das mortes do The Boys envolvem genitálias, né, no processo. É, genitálias, né, exatamente. Os eventos traumáticos, mortes envolvem... alguma coisa. É, eu acho que pro dono do hotel ali, a Pop Clown no finalzinho ali, quando ele ficou com ela, ela pegou meio pesado, né? É uma merda essas piadas que eu tô fazendo, porque quem não assistiu... Cara, mas... eu assisti, eu tô achando uma merda, não entendi. Pareceu só um bando de idiota. Pegou pesado. Ah, meu, é que é uma cena pesada, tá ligado? É uma cena que tu fica, meu Deus, daí... Ah, e a série é gore pra caramba, né? Cara, vamos combinar. Ali não apareceu a cabeça do cara esmagada, mas tipo aquele bebê. Não sei se precisa chegar tão longe. A pessoa que começa a assistir e vê o Hugh segurando os braços da namorada dele já sabe é que a série vem pra ser gore, tá ligado? A introdução da série é gore. E uma coluna voando. Não, e eu vi aquela cena de novo, tipo, primeira vez eu não percebi, mas quando explode, mostra a espinha, mostra a mandíbula, e ali no fundo, no meio daquela poeira, digamos assim, de explosão, o A-Train tá freando, assim, no asfalto, sabe? Tu vê todo, ficou muito bem construído aquela cena. E, mas assim, no final, o A-Train meio que se justifica e aponta pro Hugh que ele não é melhor que o A-Train, porque ele, de certa forma, fez a mesma coisa e fez pior ainda porque ele fez de propósito. Exatamente. Mas eu não comprei a desculpa dele ali, justamente por ele tá bêbado, aquela gravação dele bêbado lá no... falando que naquela festa. É, falando, engoliu o molar de uma mulher que eu atropelei hoje. Bizarro, não sei o que. Só que aí que tá, cara, quando eu vi aquilo, no primeiro momento, eu pensei, será que esse vídeo não é uma montagem que o Butcher fez pra coagir o Hug e ajudar cara, ele? Eu acho que nossa. Tá pensando longe, cara. Tipo assim, olha só tudo que aconteceu com ele, cara, tudo que o A-Train fez ali com a namorada do Hug, ele tava cagando, cara. Ele nem lembrava do rosto do cara, meu. Ele nem dormiu mal por causa disso, tá ligado? Então, tipo, é meio de esperar que ele já tenha acontecido algum tipo de acidente, porque ele usava essa droga, tipo, não era uma coisa rara de acontecer, né? Isso vai ficando cada vez mais claro, porque os personagens falam, ah, tu voltou a usar, tu tá usando isso de novo, tu devia parar, a gente já... Teu coração tá aumentando por causa da droga. Então, tipo, é uma coisa que ele tem um... Ele era um usuário meio assíduo disso, né? Será que isso já não aconteceu antes? A gente só tá acontecendo, a série tá mostrando o personagem que se irritou e foi junto com o Butcher pra matar os heróis lá. Mas quantas vezes isso não aconteceu antes, sabe? Eu acho que o A-Train era um cuzão mesmo, cara, e eu tava esperando que ele morresse na série. Eles tentaram humanizar ele um pouquinho, trazendo o irmão dele pra mas série. Eu não achei nem perto disso, cara. E o discurso dele de dizer que o Hug fez a mesma coisa, eu nem entendi por que ele tava falando aquilo, particularmente. Eu não consegui ver a menor relação das duas coisas. Ele matou a namorada dele e, basicamente, a chantagem com a namorada dele aconteceu porque ela explodiu o crânio do dono do hotel, lá do dono do lugar que ela... Ah, não, ninguém fez nada, absolutamente nada. Eles só estavam assistindo. Inclusive, se eles não tivessem consumido com o corpo do cara, porque meio que eles fizeram isso pra ela, talvez tivesse dado alguma coisa diferente pra ela. Pois é, e o ator que fez o dono do hotel, ele é famoso. Ele entrou, fez três cenas só pra mas foi, provavelmente foi bem pago pra isso. Esse cara tá precisando de grana, exatamente. Ele tá precisando de grana, tá ligado? Outra coisa também, eu senti que os personagens ali tinham uma relação grande com o núcleo do The Boys, né? Com o pessoal, os caras mesmo ali que estavam tentando ir contra. Mas o Deep, né, o Aquaman do Paraguai, ele realmente tava bem fora, ele tava passeando, né, ele tava fora completamente. É como né? O Aquaman da Liga da Justiça faz também, né, conversa com o golfinho, troca uma ideia. Eu achei... Monta os cavalos marinhos. Eu achei completamente indispensável, assim. Pelo menos ele não mergulhou de calçadinhos, né, cara. Aquela cena que ele já tinha sido exilado pra outra cidadezinha, ele leva uma mulher pro apartamento lá e ele tira a camisa e começa a mostrar as guelras e ela... mete a mão. Ô, meu, que é aquilo, cara? Que coisa desagradável de assistir. Sim. Extremamente desagradável. Sim. Olha, sim. Meu Deus, cara, eu não gostei de assistir aquela cena e aí completamente desnecessário. Mas eu vou ser... Mas tu sabe, não, não, ela é muito necessária. É a inversão, isso. Cara. É a mina, é não, ele sofrendo isso, o assédio. Isso, cara. Concordo contigo, só que não mostrou a cena da mina chupando ai, ai. Nele, tá ligado? Ainda não bem. Precisava mostrar a mão da mina entrando dentro das guerras dele também, tá ligado? Dava pra dar a entender esse tipo de coisa, mas não do jeito que aconteceu. Foi forte. forte a cena. Não precisava ser uma cena daquelas. Foi uma cena feita pra te chocar, mas ela, tipo, foi uma cena feita pra te chocar pelo excesso, sei lá, de repúdio que tu vai ter olhar aquela cena com a mina meia mão enfiada no meio das guelras e se masturbando no colo do cara, tá ligado? Então, tipo, é uma cena que eu acho que foi exagerada, na minha opinião. Eu não sinto que ela funciona como esse contraponto pelo que ele fez de abuso, mas eu acho que é mais pra aquela questão de inversão mesmo, da questão do homem e mulher mesmo, né? Da genitália feminina, no caso, ser alguma coisa que tu possa, né, introduzir, quase como se fosse aquelas guerras mesmo nele, como se ele tivesse várias, sei lá, vaginas, né, no abdômen, e ela estivesse estimulando. Cara, parei pra pensar por isso. É, como se o homem... E ele pedindo pra ela parar e ela continuando. Eu entendo com toda certeza, mas o meu ponto é que a cena foi, na minha opinião, foi mais forte do que precisava ser. Isso foi uma cena exagerada. É, pra mim foi tranquilo a cena, assim. Olha, eu confesso que eu fiquei excitado. Curioso, cara, curioso. Meu Deus, essa parte talvez eu tenha cortado. Considerar terapia. Nossa, imagina. Imagina esse troar indo na sessão de frios do supermercado e vendo os peixinhos. Ah, por falar em sessão de frios, cara. Ele olhando assim, nossa, que delícia. Aquela cara. Cena da lagosta é muito boa. A cena da lagosta, o cara pede a lagosta, acha que vai salvar a lagosta, o cara mete um. A cena da lagosta eu gostei pra caramba e ela tá sendo usada como meme de referência pra série em vários sites aí. Mas é basicamente alívio cômico, né? Não tem nada de profundidade naquilo ali. É claro. É bem sessão da tarde. Vocês acham que tem muito alívio cômico? Eu acho ela uma série meio pesada, assim. Tem pouco alívio cômico. Cara, a série tem muito alívio cômico, na minha opinião. Tipo, só... Os personagens em si, tipo, eles são extremamente caricatos. A maneira como eles agem, tipo, Homelander é aquele cara que ele é extremamente... Tipo, ele não é um humano. Não dá pra tu olhar pro Homelander e dizer ele é um humano com poderes. Não, ele é o Homelander. Ele é um cara que tá sempre de peito estufado, sempre falando de queixo pra cima, assim. Tipo, é difícil de tu... A série, no geral, ela tem essas coisas, assim. Tipo, parece que ele quer colocar... Distanciar os personagens da realidade. Eles são todos muito caricatos, na minha opinião. É, eu acho que isso Homelander já é uma forma de alívio triste, né? Até por, eu acho que por ele ser totalmente um psicopata. É sempre um sorriso muito falso, irônico, mas no geral ele tem muito, que me incomodou, mas assim, no sentido, bom sentido, é que ele tem muito microexpressões. Ele tá o tempo inteiro inseguro na expressão que ele vai demonstrar, sabe? Pode ver que ele mexe a boca frequentemente, ele faz umas coisas, umas microexpressões assim que eu acho muito legal no personagem também, sabe? E o que vocês acharam quando a série se encaminhou mais pro final? Cara, eu confesso que eu não sabia o que esperar aí, eu sou chato. Isso eu sabia. Calma, deixa eu falar um aspecto. Bem triste, cara. O protocolo espera falar um aspecto aí, pode confirmar. Mas eu sou um cara chato porque, tipo, geralmente nos primeiros 20, 30 minutos, quando eu tô assistindo um filme, alguma coisa, eu chuto o plot e na maioria das vezes eu acerto. E nesse final eu não sabia o que esperar, cara. Tanto que realmente foi uma surpresa. Eu não tinha ideia de que aquilo ia se encaminhar pra aquele final ali. Eu sabia que, de alguma forma, a dona da companhia ia se fuder, sabe? Tava bem claro pra mim que ela ia morrer. Então, mas eu não imaginava ele matando a Madeline, né? O Homelander matando ela, aquelas cenas, meu Deus, que olhando nos olhos dela. Ela, muito boa. É que parece que foi uma coisa assim, reforça o fato de que Homelander é uma pessoa completamente apática, assim, tipo, completamente sem sentimentos. Sim, também. Sim, é total. Parece que ele é só um personagem que foi construído, uma ideia que foi construída, e ele interpreta aquela ideia o tempo todo. Ele não tem relações íntimas com ninguém. Ele nem sei se ele compreende isso, mas o fim da série em si, pra mim, foi, tipo, as últimas cenas, assim, sabe? O Butcher chegando lá no final e vendo a mulher dele com a criança lá. Foi, nossa, eu fiquei bem chocado. E nem sei o que pensar dessa cena, sabe? Não quero criticar como a série acabou, nem nada do tipo, porque a maneira como a série começou também me deixou um pouco com um sentimento meio parecido, e mesmo assim ela foi muito bem aproveitada, aquela cena. Então talvez isso seja uma cena muito bem aproveitada, mas, tipo, realmente foi uma coisa que eles colocaram lá pra babalar a pessoa que tá assistindo, na minha opinião. Foi uma coisa forte pra mim, sabe? Tipo, como assim? Ela tá viva, o cara faz tudo que faz por causa disso. Não, qual o ponto disso? Como é que ele vai... Pois é, agora, e o bebê meio que não sobreviveu, né, ali, porque eu acho que o Homelander salvou o Butcher e era isso. E ele salvou o Butcher pra fazer o Butcher sentir algo pior do que a morte, né? Não, e foi engraçado a cara, tipo, o Butcher totalmente com aquela cara impassível. E daí o Homelander simplesmente mata a mulher, que seria o único prazer que o Butcher ia ter de tirar alguma coisa do Homelander. E pergunta ainda depois qual que era o plano. Qual é o plano? O Butcher tava pensando, o plano era essa porra aí, mas agora eu não sei. Então, é. O plano tava aí, agora foda-se. Vai apertar esse botão que se foda essa merda. Não tá bem morta essa mulher. Vai que volta, né? Eu não entendi muito qual foi a ideia dele com apertando o botão de detonação ali, mas tudo bem, né? Ele não soube como agir, fez uma decisão ruim. Ele também sobreviveu, o que eu não sei como isso pode ter acontecido, sem nenhum... Tipo, tá, ele tinha... Ele tava sujinho na cara, assim. Ah, o Homelander salvou ele, né? Eu acho que é a única explicação que dá pra ter. É, mas pra salvar foi ele... Foi bem rápido isso. É tipo assim, o Homelander talvez ele tenha super velocidade. Sei. Ah, ele pode ter simplesmente parado na frente do Butcher. Era isso, tá ligado? Porque a explosão não ia passar pelo corpo dele. Mas mesmo assim, cara, assim, a velocidade com que a explosão vai se espalhar não é muito... É, mas tu tem também que ele deve ter uma velocidade bem grande, porque ele acompanha um avião, né, cara? Quando que é 900. Mas eu acho que também esse tipo de coisa a série não quer. Não, óbvio que não. A série não tava preocupada com isso, mas foi bem rápido, certamente. Isso é uma coisa que aconteceu. Mas como que ele salvou? Mais rápido como uma bala. Daí a gente traz a referência. Esse vídeo genial. Quem quiser procurar aí é o Super Pepperoni. Esse vídeo explica bastante como é que são as minhas amizades. Então, gente, pra terminar aqui a nossa análise super profissional. Essa quest aqui valendo de 0 a 100 pontos de experiência. Quantos pontos de experiência vocês acham que o The Boys vale? Essa... A experiência de assistir essa... A experiência com a primeira temporada. De 0 a 100. Eu passo meu voto... Muito bom, começamos bem. Falar. Cara, bom, eu vou falar então, né, já que querem que eu fale aí. O povo pediu, o povo terá. O povo que fica. Bom, The Boys pra mim foi uma experiência extremamente interessante de assistir. Quebrou todo aquele paradigma de série de personagem de super-herói que tinha com aqueles personagens chatos, que acontece sempre a mesma coisa com um vilão chato. E eu particularmente não gosto muito. E foi uma experiência... Eu achei todos os desenvolvimentos de personagens foram muito gratificantes, tanto da Starlight quanto do Hug. Foi bacana ver eles evoluindo. A gente nem falou da Starlight. É, foi comentado alguma coisa por cima, assim, da parte religiosa dela lá. Né, mas ela começou a questionar um pouco as crenças dela. É bacana também que quando jogam o fato, o Hug joga o fato dela, tem uma droga que dá poder ao que ela é, daí ela vai questionar a mãe dela, ela fica pensando qual o ponto, ela acreditou que era uma pessoa especial, e daí, tipo, toda aquela crença religiosa que ela tinha é questionada. Mas durante todo o processo, tudo que ela ouviu, tudo que foi forçado e dito, ela já tava questionando aquilo, quanto que isso daí funciona mesmo, quanto que isso daí faz sentido. Então, acho que toda a evolução de personagem, independente dos alívios cômicos, das cenas, ou da maneira como cada cena foi construída, eu acho que só a evolução particular dos personagens e como eles interagem entre si na série já é uma experiência fantástica. Todo mundo deveria assistir The Boys, e por isso eu acho que essa série com certeza vale 100 XP. Justamente por isso, por ser uma quebra de paradigma, com vários personagens que evoluem de uma forma fantástica, com um final inesperado, com um começo inesperado, com um meio inesperado, não esperava nada nessa série, e foi muito divertido. Eu simplesmente consumi todos os episódios na velocidade mais rápida que eu consegui. Eu realmente aproveitei muito o meu tempo assistindo essa série. Então, 100 XP pra ela, pra mim. Olha aí. Então, eu não acompanhei nada, assim, de hype dela. Até porque ainda não é muito conhecida, assim. O pessoal tá falando aos poucos dela, mas eu não vi nenhuma propaganda. Nada realmente não sabia da série, né? Quem apresentou foi um amigo meu, até se um dia ele estiver escutando, né? O Gabriel Amador. Aí, Foi uma indicação profissional, hein? É, foi uma indicação aí que eu já falei pra galera, o pessoal bosta. Eu... Sim, agora foi assim. Eu esperava, assim, mais ou menos, tinha uma ideia, assim, de como ele contou brevemente, né, mas me surpreendeu também. Eu acho que era bem o que eu tava querendo, assim, ver de série, assim, questão de me entreter, assim. Ela realmente foi pra esse lado. Eu acho que ela tem ali, ela não promete nada muito profundo, mas ela tem umas camadas ali bem bacanas pra falar da crítica, né, de questão, da questão de heróis e tal. Eu acho que, nesse quesito, ela realmente me agradou bastante. mas eu sou péssimo pra dar notas iniciais, assim, que já chego lá no topo. Eu vou dar um 92 de XP pra essas séries. Só pra não ser 100, assim. 92 pra mim tá diferentão, tá né? Ah, eu quero. Eu ia dar um número quebrado, mas olha só. Vamos ver quanto Tiamat vai dar, né? Antes de criticar ali. Não, só um pouquinho, peraí. Eu faço questão aqui de levantar uma coisa, porque eu acho que é injusto a gente não falar do personagem. Apesar de eu não ter entendido muito bem a moral dele. Mas o Mother Milk. Cara, eu ia... Nossa, você acabou de roubar a minha nota. Porque assim, eu não entendi nada da motivação desse cara, velho. Porque tipo, ele chega, ele não tem um motivo pra ficar no grupo. Ele tem uma história já com o Butcher e com o French, isso é, fica claro. E talvez até mais alguém, né? Ele já tinha uma história, provavelmente da primeira vez que o Butcher tentou fazer o que ele tá fazendo, junto com aquela outra mulher que aparece meio isolada naquela casa lá e tal. E motivação pra ficar lá, provavelmente nenhuma. Mas ele devia concordar com o ideal do Butcher em algum nível. E aí o Butcher persuadiu ele a acompanhar. E não sei, foi bacana ter ele no grupo, né? Minha opinião, porque eu acho que ele vinha com aquele equilíbrio de dizer assim, ó, o French não segue os planos, e ele ficava reclamando pro Butcher, ele conseguia equilibrar o fato do French ser extremamente responsável e o fato do Butcher ser extremamente imprudente. Ele era a pessoa que já teve contato com uma família, que tinha uma filha, tinha responsabilidades dentro da mente dele, assim, era a pessoa mais madura dentro do grupo, e ele conseguiu organizar várias vezes a cena de forma que ela funcionasse bem, o plano deles de forma que funcionasse bem. Então eu acho que ele teve um fator muito importante pra isso, mesmo que não dá pra entender exatamente qual a moral dele ali, ou por que que ele aceitou ir junto, mas eu acho que ficaria mais claro vendo o passado deles, provavelmente, se tiver alguma coisa mais clara no futuro. É, eu acho. É, talvez um flashback. Ô, Baldur, tu mudou minha opinião, eu vou dar sempre assistir agora. Agora foi toda a diferença. Jogou uma atuação, hein? Olha aí, cara. Passou no teste. Cara, eu não vou dar 100, porque isso do Mothers me incomodou um pouco durante a série. Eu não sou um cara que fica percebendo muito isso, mas eu tava tentando ser um pouco mais crítico, acabou me incomodando mesmo o fato de ele não ter uma motivação que o mantém ali. E agora que tu comentou que ele mantém a ordem, eu parei pra pensar, é como se fossem os três tipos de tendência ali, né, entre os três, porque o Mother, ele é aquela questão da lealdade, da ordem, de colocar uma ordem. O Butcher, ele é neutro, né? Que ele vai fazer aquilo que favorece, tanto que quando toda a equipe é presa lá, ele simplesmente ignora e vai seguindo com o objetivo dele. E o French é o total caos, né? Que nunca nada dá certo quando ele tá junto, porque ele simplesmente não faz nada das ordens. E é por isso também que o Mother's Milk tá sempre brigando com o French, porque eles meio que são opostos um do outro. Então, a minha nota, cara, eu vou dar 85 pontos de... Não, eu vou dar 95 pontos de XP. É diferentão, né? Não, sabe por quê? Porque assim, ó, essa série, cara, ela me trouxe uma coisa que há muito tempo outras séries não traziam, que é interesse do próximo episódio. Por exemplo, chegou um ponto que eu já assisti muitas séries, assim, mas chegou um ponto que eu assisti e eu, tá, mais um episódio. Eu colocava, às vezes, um episódio e ia fazer outras coisas porque não me chamava atenção, mas eu queria terminar a série pelo jeito, sabe? Que série tu tava vendo que tu fazia, cara, isso? Cara, teve muita série, essas séries mais ou menos, tirando as tops, assim, desses canais de streamer aí, mas essa série, ela me fez colar na TV e assistir em 2 dias. Todas as séries. E eu não assisti em um só porque eu comecei a assistir de noite, sabe? Porque ela realmente te prende e ela te cativa de uma maneira que ela faz tu querer saber o que, que vai acontecer, sabe? Porque tão distorcido, eu acho que uma coisa que me prende na tela é a questão de as coisas não acontecerem da maneira trivial que eu acho que elas vão acontecer. A série tá te levando, ou filme, ou jogo, o que quer que seja a obra. Ela tá te levando pra um caminho e tá te apontando um caminho, e eu acho que o que me prende é o fato dela te apontar um caminho e de repente tu tá totalmente em outro lugar. Tu não tá indo pra onde tu pensa que tu vai. Isso eu acho muito bacana. Então a minha nota aqui seria 95 mesmo. Vai ser 95 pontos de experiência aí. E eu tô empolgado com a segunda temporada. Inclusive, Amazon, eu tenho certeza que vai vir, porque... Deixa claro que eu nunca fico empolgado com segunda temporada de nada, porque a segunda temporada é a melhor temporada pra tu estragar uma série. Mas eu vou esperar com cautela. Acho que eles têm que demorar o tempo que precisarem pra escrever um bom roteiro, não fazer que nem Game of Thrones ou algo do gênero, mas tem bastante potencial. É, agora que tu trouxe esse fantasma da segunda temporada, eu tô tão motivado pra ver. Eu veio aqui pra implantar a dúvida, cara. Essa é a minha minha função, cara. Mas muito bem, é isso então. Vou pedir para os senhores me acompanharem para nossa leitura de e-mails aqui. Acabou. Não tinha nenhum, né? Legal, cara. Acabamos de ler os zero e-mails e agora patrocinadores. Acabou também. Acabou. Mas quem quiser mandar um e-mail pra gente aí, até pra dar um feedback aí de dizer o que achou do episódio, que o nosso primeiro a gente ainda tá testando um monte de coisa aqui, pode mandar um e-mail pra dragãocarecaoficial@gmail.com, que a gente ainda não tem domínio próprio. Tipo, vamos ver. Cara, imagina se isso vira um sucesso e lota a caixa de e-mail agora. Não, cara, não fica tranquilo, velho. Não vai acontecer. Não, fica tranquilo, né? Eu acho que vai ter zero e-mails, porque eu acho que a minha mãe não sabe usar e-mail ainda. Então seria o único e-mail que a gente ia receber. Vai estar o final de semana, o Tiamat na frente do... Vou dando F5 frenético. Aí chega o spam. Puta merda. Aí chega um... Chega um... Você ganhou 10 entregas. Putz.